Okay, many thanks. I gotta go now. Thank you very much, Bomber, Squire Noob, Syncopa, Titi. Valeu, amigos da Itália, amigos de Israel, França. Tamo aí, tamo junto. Até a próxima. Aiko Guave. Thank you. Thank you.